Bem-vindos a ricardoandrinho.com. Estarei neste espaço a entrevistar profissionais de grande destaque nacional e internacional nas áreas das tecnologias de informação. Olá a todos, daqui é Ricardo Andorinho. Desta vez tenho o prazer de estar aqui ao lado de Luís Vidigal, uma pessoa que realmente eu não conheço há assim tanto tempo, mas que a empatia foi muito direta e muito rápida. O Luís Vidigal, neste momento, é presidente da Assembleia Geral da IT-SMF, Service Management Forum. Tem um blog que se chama mudarostado.blogspot.com. Teve na origem do IFOCID, que a maioria de vocês deve conhecer. Está nos órgãos sociais da APDSI como membro da direção e fundador. Pertence também ao Instituto de Informática e, no fundo, foi um dos grandes responsáveis pela informatização da administração pública. Luís Vidigal, muito obrigado, antes de mais, por estar aqui comigo. É sempre uma honra falar consigo, porque aquilo que aprendo no tempo que estou consigo, não consigo fazer, mesmo que seja magnífico, no meu research pela web. Por isso, é com o enorme prazer que estou aqui consigo e agradeço-lhe desde já a sua participação e a disponibilidade para esta entrevista. Podia-me, então, explicar um bocadinho o seu trajeto e como é que entrou neste mundo IT e nesta aventura tão grande de informatizar a administração pública portuguesa? Bom, já lá vão muitos anos, portanto, eu sou posso dizer, um dinossauro destas coisas. Despassei 25 governos, portanto, comecei antes do 25 de Abril, trabalhando já na reforma administrativa, na altura num pequeno órgão, que era já um órgão relativamente de elite, que dependia diretamente da presidência do Conselho, na altura Marcelo Caetano, trabalhando na reforma do Estado. Portanto, um sonho que me acompanhou durante 39 anos, claramente. Como é que comecei? Bom, comecei pelo social, não comecei pelas tecnologias. Comecei pelo social porque era um técnico de recursos humanos, acabadinho de sair da universidade, na altura, trabalhar em áreas que eram áreas de carreiras, áreas ligadas a avaliação de funções, qualificação de funções. Mas depois, na altura, já pouco depois do 25 de Abril, mais propriamente 74-75, tive a oportunidade também na área dos recursos humanos, e se calhar não disse isto muitas vezes, de acompanhar muito de perto e até dirigir o projeto, na altura, de transferência do sistema de gestão de recursos humanos da então Lisnaf, na altura uma empresa muito avançada para a média das empresas portuguesas, a transferência desse sistema informático de gestão de recursos humanos para os impostos. Portanto, na altura já estava nos impostos, na altura estamos a falar num período do PREC, claramente, portanto, estamos a falar de 74, 75, nem diretor-geral havia, praticamente nós mandávamos na direção-geral e tudo praticamente o que lá se fazia saía das nossas mãos, dos nossos gabinetes. E aí começou realmente a minha primeira paixão pela informática. Depois tive como adjunto do Ministro da Agricultura, o António Barreto, na altura, não é? E também tive, na altura, a fazer uma coisa que se chamava reparação de injustiças, reparar injustiças do Ministério. Na altura eu disse ao Ministro, não, eu não vou olhar para nenhum requerimento, eu vou tentar fazer isto de uma forma, tem uma tentativa de introduzir aqui um sistema decisório automático e essa foi uma experiência riquíssima. Consegui fazer a reparação de injustiças, dialogar com 16 sindicatos e conseguir ter paz naquele Ministério, o que foi uma coisa de que me orgulho ainda hoje. Depois, logo a seguir, ajudei um grande amigo que já faleceu, o Dr. Fernando Costa, talvez um dos maiores pioneiros de informática deste país, a criar o Instituto de Informática. Isto aconteceu entre 76 e 77, o Instituto foi formalmente criado em 77. E depois estive no Instituto de Informática durante muito tempo e onde praticamente criei tudo aquilo que foram os grandes sistemas que marcaram, primeiro na informatização jurídica, informação jurídica, foi talvez também o primeiro sonho de criar um sistema global, um sistema que integrasse vontades de todos os ministérios, portanto era o InfoJur na altura. Depois, logo a seguir, aquilo soube-me pouco, porque era a informação jurídica pura e dura, mas eu precisava de cidadania também, então avancei para o InfoCid, na altura, portanto, no fundo, traduzir tudo o que era a informação jurídica crua, naquilo que eu chamo, digamos, os dados básicos, não é? Mas eu precisava de informação que chegasse às pessoas, e aí ela tinha de ser traduzida para linguagem comum. E, portanto, aí surgiu a ideia do InfoCid, não é? Claramente. E já fez mais, formalmente fez 20 anos, mas foi um sistema que já tem 22 anos. Quando começámos a trabalhar dele já foi em 1989, portanto já lá vão vários anos. Esse foi um sistema que marcou muito e marcou talvez todo o resto da minha carreira. Por uma razão muito simples, é muito fácil fazer coisas dentro de casa, dentro de um grupo, até dentro de um departamento, dentro de um ministério, mas é muito complicado quando nós saímos das nossas conchas. Isto faz parte também do percurso de qualquer empreendedor, de qualquer pessoa que vai crescendo na vida, vai percebendo que não está sozinha, que não é só a sua vaidade, que não é só o seu grupo, que não é a sua organização, que afinal o que tem lá fora eram cidadãos, era a razão de ser da administração pública, eram cidadãos e empresas. Ora, foi todo esse esforço, que foi uma luta de uma vida, que foi tentar sair dos meus empregadores, das direções gerais, que entretanto eu fui progredindo, cheguei a dirigente de topo, obviamente sempre aos conselhos de direção, ou como subdiretor-geral do Secretariado para a Administração Administrativa, da Direção-Geral de Informática Tributária, portanto passei pela direção, nunca fui diretor-geral. Portanto, nunca tive um lugar de confiança política. Aí necessitava... Aí, se calhar, teria que fazer outros pagamentos, que nunca os fiz. Esse é um mérito redobrado que tem a sua carreira, por assim dizer. Exatamente. Conseguir manter-se independente. Sempre. Isso foi uma característica, eu costumo dizer, que não tenho partido, sei tomar partido, obviamente, mas tenho a liberdade de escolha, tenho a liberdade de escrutinar as ideias, as boas, que sei, venham elas de onde vierem, porque tenho essa capacidade, não estou preso a nenhum aparelho, a nenhuma máquina que me constranja o pensamento. Isso foi uma característica, foi algo que marcou toda a minha vida, mesmo na relação com fornecedores, com empresas, tenho essa imagem, mesmo no mercado, sempre a conseguir manter e transmitir também, não apenas às pessoas que estavam próximas, mas também à equipe de trabalho, etc. Mas, passando, para acentuar aqui aquilo que foi realmente a marca do InfoCid. O InfoCid foi considerado, em determinada altura, um dos sistemas topo em termos mundiais. Quer dizer, quando eu fui convidado a fazer uma conferência nos Estados Unidos, em Denver, para o vice-presidente Al Gore, na altura ainda no início do governo Clinton, digamos em que o InfoCid, conjuntamente com outro sistema irlandês, fomos eleitos como os sistemas mais inovadores em termos internacionais nestas áreas. Ainda hoje, em termos europeus, o InfoCid é considerado o primeiro marco, o primeiro passo, digamos, no e-government europeu. Isto foi uma marca que ficou para sempre, quer dizer, e ficou para sempre por uma razão que hoje a literatura já o descreve. Nós podemos ter vários graus de maturidade no e-government, mas eles normalmente ficam sempre presos ao organismo, ou ao departamento onde se está. Quando se tem que colaborar com o organismo do lado, quando temos que partilhar visões, quando temos que partilhar ideias e objetivos, as coisas aí entram naquilo que realmente bloqueia normalmente estes sistemas, que é a interoperabilidade organizacional. No fundo, é a interoperabilidade entre pessoas, que eu costumo chamar o peopleware. Deixa-me só introduzir aqui algo que eu penso que tem sentido e indo buscar esse exemplo que está a dar relativamente a um grande sucesso do IT português, eu tenho uma visão que não sei se corresponde à realidade e você poderá criticá-la, mas como noutras áreas do conhecimento português, eu penso que os portugueses, a nível geral, não conseguem ter a percepção da qualidade das pessoas e das infraestruturas que foram criadas por cidadãos nascidos, criados e desenvolvidos no nosso país e que muitas vezes nós não conseguimos valorizar internamente. Portanto, eu sou uma pessoa que tenho um passado esportivo, tive que competir também a nível mundial com outras potências e aquilo que sinto é que muitas vezes era valorizado mais lá fora do que cá dentro. E eu acho que isto é um traço completamente transversal à sociedade portuguesa e também é por isso que estou aqui, porque realmente tenho conhecimento de variedíssimos casos, nomeadamente nas tecnologias de informação, casos de êxito interno e externo, de empresas realmente que conseguiram ter uma visibilidade enorme. Estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas pessoas que desenvolvem software para a Apple, por exemplo, dos melhores programadores em algumas áreas, e realmente é uma pena que nós internamente não consigamos dar valor e dar exposição pública a estas pessoas e a estas empresas. Qual é que é a sua visão relativamente a isto que acabo de dizer? Será que sou só eu ou que é uma visão partilhada por um grupo grande de portugueses? Eu não costumo ser tão redutor ao ponto de dizer que isso é uma questão que é uma crítica de portugueses. Eu costumo dizer que isto é uma questão de seres humanos. E talvez o nosso lado perverso, o nosso lado enquanto animais, mais ou menos racionais, não é? Que realmente geram alguns comportamentos de inveja, comportamentos de que não conseguimos ver o ninguém ao lado ter sucesso, não é? Mas é um facto, a minha experiência isso diz-me que realmente mesmo ao longo no projeto que tive e os vários projetos em que estive envolvido, eles foram indiscutivelmente mais bem reconhecidos no exterior do que em Portugal, não é? Portanto, eu próprio cheguei a cargos internacionais, fui membro da redação do Conselho de Informática das Administrações Públicas em termos internacionais, que é um dos organismos mais prestigiados em termos internacionais, exatamente no decurso do trabalho que fiz, não, e isso foi reconhecido lá fora. Dentro de casa, não quer dizer que tenha tido prejuízos pelo trabalho que fiz. Eu considero que fui uma pessoa feliz ao longo da vida porque só fiz aquilo que quis e que eu gostei de fazer, não é? E quando não gostava de fazer, saltava para outra e, portanto, várias vezes bati com a porta e mudei de instituição porque, de facto, não me agradava aquilo que estava a fazer. Portanto, eu fui um empreendedor à minha maneira. Portanto, fiz a minha carreira, devo a mim, claramente, e a quebrar alguns tabus que existiam, não é? Mas isso é a vida de qualquer pessoa. Eu era muito jovem e já estava a imaginar que as coisas que o copo estava meio cheio, portanto que havia muita coisa a fazer, não é? E nunca me senti satisfeito com o que existia, não é? Portanto, e tentei fazer sempre as coisas de uma forma inovadora, não porque eram diferentes, não é? Mas sobretudo porque era inovador. Essa questão, por exemplo, de fazer um sistema, mas fazer um sistema para automatizar um processo si, ou fazer um sistema para prestar um serviço a um determinado público, ao cidadão, a um agente económico, são posturas completamente diferentes. Eu sempre entendi, há muito tempo que eu digo que as tecnologias não servem apenas para automatizar, servem essencialmente para sonhar, para fazer coisas diferentes, porque são contextos diferentes, são possibilidades diferentes, e eu tenho que ter capacidade. Esse sonho é mudado pelas tecnologias. As tecnologias põem as coisas num outro patamar, com outros referenciais, e eu posso reinventar a vida de uma forma completamente nova. E esse é o grande desafio, porque senão, eu fiz uma vez um manifesto no Canadá, um manifesto contra a burocracia eletrónica, porque exatamente me incomodava o estarmos a automatizar processos com as regras e os valores do passado, no fundo baseados nas regras do papel, no paradigma do papel, quando nós tínhamos, digamos, uma oportunidade de fazer as coisas completamente diferentes. E se não as fazemos de forma diferente, nós estamos a criar um paradoxo, que eu chamo de paradoxo da improdutividade, porque continuamos a ter as coisas a serem feitas como sempre, por exemplo, a pedir certidões, quando elas hoje já não fazem sentido, não é? Porque eu consigo fazer troca de bits entre sistemas e eliminar certidões, não é? E comprovantes. Porquê? Porque era tradicional fazer do cidadão um paquete que vai à procura de leva e traz papéis de um organismo para outro. É exatamente essa capacidade de tentar ver um mundo completamente diferente, não é? Porque as tecnologias dão-nos essa capacidade. Hoje a mobilidade, por exemplo, ver um telemóvel apenas para falar à namorada é uma coisa, ver um telemóvel hoje como um chip que nos está a georreferenciar permanentemente e a prestar-nos serviços, quer dizer, é outra maneira de ver o telemóvel. Portanto, nós podemos olhar o objeto tecnológico de forma completamente diferente e sonhar um mundo, digamos, porque incorporando a tecnologia nesse sonho e ter essa capacidade. Portanto, há aqui uma relação muito direta entre aquilo que é a capacidade tecnológica e a visão estratégica, portanto, e uma coisa influencia a outra, não é? De uma forma muito, muito, muito evidente. Quando temos que viver noutros países da Europa, conseguimos ter a percepção que realmente nós temos sistemas e sistemas eletrónicos que realmente são muito inovadores a nível mundial. E só quando estamos do outro lado das fronteiras é que percebemos o quão inovadores conseguimos ser a nível tecnológico. Estou a falar, por exemplo, de uma CIBS ou de uma Via Verde ou dos sistemas de segurança bancários a nível informático. Realidades estas que muitas vezes, pelo menos eu penso que a grande maioria das pessoas não consegue ter a percepção de que realmente em muitos outros países ainda não estamos, ainda não estão a conseguir chegar a patamares onde os portugueses já estão. Eu penso que aqui a questão do marketing e a questão de nos valorizarmos a nós próprios aqui dentro, para também nos assumirmos como potência europeia, digamos assim, a nível de desenvolvimento, é algo onde falta trabalho. Concorda comigo? Concordo, e convivência. Eu não tenho sido uma pessoa de marketing, usei o marketing de uma forma muito, muito especial. Todas as conferências que fazia internacionalmente, nunca o fiz com texto, sempre fiz com imagem. Imagem fortemente provocatória. São muito conhecidas algumas imagens, como a senhora gorda a representar a administração pública, como, digamos, metáforas muito fortes, algumas delas até bastante agressivas a quem assiste, mas eu filo mesmo para comunicar. E ainda hoje sou convidado para fazer para repetir algumas conferências que fiz há 10 e há 20 anos atrás, e para levar determinadas metáforas. Aconteceu-me muito recentemente em Belfast, na Irlanda do Norte, na Universidade de Ulster, que um amigo meu, lá professor, que me convidou para lá fazer umas palestras, e disse-me especificamente: traz-me aquele e aquele slide com aquela e aquela Isso metáfora. É extraordinário. Portanto, eu acho que a forma de comunicar é determinante. Se eu fosse para lá com uma intervenção muito, muito técnica, muito, técnica, profunda, muito, muito textual, eu não ia lá de nenhum. E de facto, eu sei que muitos dos marcos ficaram muito associados a algumas das metáforas que usei. Até hoje. Curiosamente, numa plataforma da ação ativa da sociedade civil, que no fundo é uma associação de um grupo de associações a que eu também pertenço. Fiz uma conferência, por exemplo, na semana passada. Curiosamente, aquilo que saltou e que os jornalistas realmente depois saltaram cá para fora foi exatamente a forma de eu apresentar determinados valores, nomeadamente a questão da orientação da administração pública para o cidadão, a interoperabilidade entre sistemas, entre ministérios e entre departamentos, entre aplicações, tudo isso, mas a ênfase dada a tudo isto muito traduzido de forma muito pictórica e, no fundo, e o marketing para mim também é isso. É a capacidade de introduzir em metáforas coisas muito, muito incisivas e que realmente sejam retidas na memória e naturalmente nos comportamentos das pessoas, não? Sem dúvida. Luís, eu penso que você deve-se sentir uma pessoa fortíssima do ponto de vista daquilo que são as suas ideias e daquilo que são os seus valores, porque uma pessoa que está dentro das tecnologias de informação e que está a querer implementar tecnologias de informação durante uma vida na administração pública, eu penso que você teve que lidar muitíssimas vezes com conflitos de interesse, problemas com mudanças operacionais duras em relação ao entendimento de um sistema de informação concreto, algumas resistências a essas mesmas mudanças e essas mesmas introduções, porque nós somos todos pessoas, não é? E quanto mais, era aquilo que dizia há pouco, quando começamos a querer relacionar ou a querer trazer de fora mais utilizadores para dentro de um sistema, portanto, o custo que nós temos envolvido na formação e na explicação e na educação de novos utilizadores para dentro de determinado sistema pode se tornar bastante dispendioso e pode fazer com que esse tipo de relacionamento tenha ou atrase, digamos assim, a máquina e faça com que a máquina não seja produtiva num espaço de tempo ótimo. Não, isso foi a minha vida, eu posso dizer que, e não encaro isso como um fatalismo, eu encaro isso como um ambiente de trabalho, esse foi o meu ambiente de trabalho, portanto, eu inclusivamente escrevi um texto longo no início dos anos 80, na altura em que nós, para sermos assessores, tínhamos de fazer uma tese, não é? Eu fiz exatamente na altura um texto que era os problemas de comunicação e relações de poder na informatização de serviços. Porque tinha plena consciência que não, era uma especialização que nós tínhamos que ter. Nós não podíamos andar a carpir contra a resistência à mudança, contra o eventual desinteresse das pessoas. Não, isso fazia parte do nosso objeto de trabalho e tínhamos que saber lidar com isso, não é? E até hoje, não é? Portanto, eu, tanto mais que não sou uma pessoa propriamente cheia de certezas relativamente à forma de atuar, sei que esse é o problema e temos que encontrar soluções, não é? Eu voltei ao doutoramento nesta altura da vida porque sei que tenho muito a aprender ainda, não é? Também porque sei que tenho muito ainda a ensinar, não é? Mas, e essa dúvida permanente, não é? De tentar superar obstáculos foi algo que me acompanhou ao longo da vida. Foram 25 governos. Eu tive situações verdadeiramente caricatas, eu tive que suster projetos porque sabia que o governo ia cair, não é? E que vinha outro governo a seguir e que esse projeto tinha, para lhe dar sustentabilidade, eu não podia dar, digamos, de mão beijada ao governo que ia cair, não é? Porque eu tinha que dar sustentabilidade para o governo que vinha aí. Tive primeiros-ministros que me disseram muito claramente e que me perguntaram diretamente, mas isto foi feito em Portugal por portugueses, portanto desconfia. Essa desconfiança desconfia. Existe, não é? Portanto, aliás, essa desconfiança de facto pode dizer que é muito portuguesa. O português desconfia de si próprio, não acredita muito em si próprio. Eu perdi isso, porque como trabalhei muito em organizações internacionais, nunca senti complexos de ser português. E, portanto, e sobretudo nestas áreas das tecnologias, nós estamos verdadeiramente a trabalhar de igual para igual. Noutras áreas poderá haver algumas distâncias. Nestas áreas, eu tive verdadeiramente sempre num diálogo igual para igual. Ainda hoje sou conselheiro de algumas revistas internacionais científicas e fui convidado para isso. Porque exatamente Portugal é reconhecido nestas matérias, não é? E isso são coisas que nós temos que passar aos outros, porque as pessoas hoje cada vez mais têm trabalho internacional e não podem entrar na porta inferiorizadas e com complexos, de maneira nenhuma. Claro. Fica-se a perder logo de início, não é? Perguntou-se ao Kevin Kelly, que é considerado também um dos pais da informática, qual tinha sido o problema mais difícil que lhe tinham apresentado para resolver, ou qual o maior desafio. E isto pode ser uma pergunta que possa ser técnica ou não técnica, ou comportamental, portanto, não tem obrigatoriamente que ser uma pergunta fechada, cada vez menos, era aquilo que dizia há pouco, não há certezas quase nada e à velocidade que nestas áreas as coisas mudam, portanto só com uma grande abertura que nós conseguimos realmente perceber as tendências que poderão estar no próximo presente, não é? Qual é que é o maior desafio que alguma vez teve? Qual o maior problema? Nunca foram tecnológicos, isso é clarinho, e posso dizer que em fases, eu talvez tenha sido das primeiras pessoas em Portugal a usar um rato, por exemplo, não é? Na altura chamávamos-lhe o rato inteligente, não é? Porque ele fazia mexer coisas, não é? Na altura com uma coisa chamada Smalltalk, uma ferramenta de inteligência artificial, isto estamos a falar no final dos anos 80, com uma preocupação de tornar os sistemas usáveis, fáceis de operar, não é? Essa era a grande preocupação, é pôr camadas. Na altura já começavam a haver umas janelitas chamadas Windows, não é? Não é? Que era a nível do Macintosh, que era a nível das primeiras versões do Windows, ainda pré-Windows quase. Em todas as tecnologias, nunca foram as tecnologias senti sempre que estavam sempre mais à frente. O que é que falhou sempre? Foram as pessoas e a língua, quer dizer, aquilo que eu chamo o peopleware e o infoware, isto é, as pessoas falarem, ter os mesmos códigos para falar umas com as outras, não é? Ainda hoje temos problemas quando representamos freguesias, quando representamos códigos postais e as coisas não batem certas, quando para votar nos dizem, bom, mas você está aqui com este código postal, logo tem que mudar de freguesia. Porquê? Porque essas coisas não batem certas. Não batem certas porque semanticamente não estão acordadas. E, portanto, isto não estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de convenções semânticas. E que, obviamente, por trás disto tem uma coisa muito mais complicada, é que as pessoas não se sentam à volta de uma mesa para se porem de acordo. Sobre determinados princípios, sobre determinados valores, sobre a visão de futuro que temos das coisas, e também sobre estas coisas tão comezinhas como seja a língua que falamos, não é? Sei lá, um conceito de prédio, não é? Por exemplo, não é nada pacífico. Se nós vamos perguntar às finanças, ou vamos perguntar ao registro predial, ou se vamos perguntar ao cadastro, não é? Ou ao Instituto Geográfico Português, o conceito de prédio é completamente diferente. Ora, nós não conseguimos fazer interoperar sistemas e, neste caso, prestar serviços completos e integrados, se não conseguirmos trabalhar com conceitos equivalentes e comunicáveis. Portanto, eu sempre vi que o problema principal está na informação, não na tecnologia, na informação enquanto recurso e nas pessoas enquanto decisores, não é? Talvez por uma razão, é que as pessoas continuam a fazer, hoje tenho alertado muita gente sobre isso e jovens, e digo, vocês estiverem a cumprir alguns destes verbos como contar, calcular, ordenar, coisas que as máquinas fazem muito melhor, os vossos empregos estão em perigo. Portanto, vocês têm essencialmente é que sonhar, imaginar, saber decidir, imaginar no fundo, comportarem-se como pessoas e não como máquinas, não é? Nós fazemos muitas coisas no nosso dia-a-dia, não é? E esse foi também um dos meus desafios, foi tentar ver aquilo que nós somos, que as pessoas fazem e que as máquinas fazem melhor, não é? Tentando libertar o homem. Essa foi, foi uma preocupação, quase que uma militância de vida, não é? Porque eu sabia, e a história depois demonstrou, as pessoas ficam muito surpreendidas porque as empresas despedem pessoas que estavam, por exemplo, a catalogar ou a alfabetizar papéis. Pois é, as máquinas faziam melhor e ficaram muito surpreendidas. Bom, antigamente fazia-se contabilidade à mão, agora faz. São as máquinas que fazem esses cálculos e que fazem, digamos, introduzem um rigor que nem as pessoas o conseguem ter, porque não estão, as pessoas não são para fazer isso. Isso, as máquinas é que são para fazer isso. Portanto, essa relação, eu chamo um pouco essa coreografia entre pessoas e máquinas. Tem que haver uma nova coreografia. As pessoas têm que saber conviver com as máquinas e têm que pensar um futuro diferente. É evidente que nós podemos dizer, bom, mas isto vai dar desemprego. Talvez não. Quando foi da passagem do ano 2000, o famoso bug do ano 2000, eu acompanhei um estudo académico que dizia, se nós tivéssemos que voltar a fazer tudo o que fazíamos, ou voltar a fazer, digamos, ou ter a qualidade de vida que temos hoje, mas com os processos antigos, com os carros de bois, as candeias a petróleo, portanto, voltarmos outra vez a processos antigos, nós precisávamos cerca de 15 mil vezes a população mundial atual. Isto é, nós, ao contrário de diminuir, digamos, colocar pessoas no desemprego, as tecnologias criaram novas necessidades, nova qualidade de vida, não é? Que hoje já não conseguimos passar sem ela. Portanto, até, por isso é que eu digo, não podemos ter também só na tecnologia uma visão substitutiva. Digamos, vai substituir pessoas. Ela vai substituir pessoas, não tenho dúvidas. Mas vai gerar novas formas de vida muitíssimo mais ricas. E muito mais valorizadoras do ser humano. Mas isso também depende de quem pega nas tecnologias. Pode ter uma, os dois caminhos existem, não é? Eu posso optar por um que é meramente substitutivo e eu crio as tais burocracias eletrónicas, não é? Ficar tudo na mesma, só que de uma forma automática, mas fica tudo na mesma, ou então repensar as coisas de forma completamente diferente, não é? E é aí que eu tentei sempre estar, não é? E com isso criei também grandes dissabores, porque fui chamado de lunático, de pessoa que não estava neste mundo, mas e nunca o fiz com muito dinheiro, que foi outra coisa que eu sempre achei, que estas coisas não é preciso, às vezes é o dinheiro inteligente, não é o dinheiro estúpido, é o dinheiro inteligente. Nós podemos criar sistemas, digamos, aliás, isto está na literatura, cerca de 60% a 70% dos investimentos em tecnologias foram para o lixo, não é? Portanto, continuam a ir todos os dias, não é? Portanto, se nós não sabemos para onde ir, não é? Temos de saber realmente, no fundo, temos de saber transformar o mundo. É fantástica essa abordagem que faz e essa visão relativamente à sociedade portuguesa, e eu acho que você tem uma forte preocupação a nível de cidadania e todo o seu esforço, no fundo, é transferir e tem transferido conhecimento. Volto a agradecer-lhe não só esta entrevista, mas toda a disponibilidade que tem para ensinar, porque eu sei que eu sou só uma pessoa, mas que certamente os seus alunos e as pessoas com quem se relacionou na sua vida terão de certo esta opinião sobre si. Mas aquilo que eu gostava de saber era se a sociedade portuguesa, com os problemas sociais que está a viver neste momento, qual é que será a tendência entre os números que nós, portanto, temos que cingir-nos àqueles números que vemos aparecer nas estatísticas, não é? A nível do desemprego e da taxa de inflação, digamos assim, como números que são mais preocupantes e têm um impacto mais direto também no serviço da dívida e no acesso ao financiamento. Mas o que eu gostava de saber da sua experiência e da sua opinião é o que é que podemos fazer, ou em que é que o governo português se deveria centrar para realmente ajudar os cidadãos, e estou a falar muito aqui a nível de transferência de informação, para que estes possam equilibrar, digamos assim, o seu peso na economia portuguesa e que haja mais oportunidades para as pessoas que vivem pior, digamos assim, no nosso país. Bom, são tarefas estruturais complicadas, de longo prazo, onde temos que investir necessariamente, mas nós temos que marcar diferenças, nós temos que ser especiais, não é? Tal como o Mourinho. Temos que ser especiais, de facto, não? Porque somos um país muito pequenino e se não encontrarmos formas diferentes de fazer as coisas, e atenção que muito do discurso que eu tenho tido, ele é tão válido em Maputo ou Luanda como em Londres ou em Nova Iorque. Portanto, o ser humano é igual e revê-se muito nestas questões, portanto, estas escolhas diferentes. Agora, há pessoas que sabem fazer essas escolhas e há pessoas que não sabem, não conseguem fazer essas escolhas. Eu acho que Portugal tem em favor, muitas vezes nós não temos valorizado muito isso, mas nós temos uma grande competência cosmopolita. Nós somos, muito facilmente, somos capazes de ser cidadãos do mundo. Com muita facilidade, nós nos adaptamos ao contexto onde estamos a trabalhar. Eu já trabalhei com o Mundo Árabe, por exemplo, trabalhei com fazer o plano de estratégia de do e-government da Jordânia, estive na Austrália, na Nova Zelândia, nas Índias, corri praticamente o mundo todo, onde me senti sempre como não me senti nunca estrangeiro, isto é, sabendo que sou de um pequeno país, um país que não assusta o mundo, não é? Temos essa vantagem, não é? Não assustamos ninguém, não é? E isto dá-nos logo à partida logo uma receptividade enorme, porque ninguém espera que vamos invadir, que vamos ocupar, que vamos comprar, seja o que for. É ótimo. Eu tenho uma irmã a viver em Macau e eu acho que todas as pessoas que saem, ou uma grande percentagem das pessoas que saem, têm êxito exatamente por causa disso. Nós temos portugueses em todo o mundo com um êxito brutal nas funções que desempenham e transversalmente, portanto, em todas as áreas de conhecimento. Portanto, isso valida no fundo o vasto da gama. Exato. E a trajetória cultural a trajetória cultural que nós temos. A minha preocupação é exatamente essa, é como é que nós, e isto vem também desde há muitos anos, quando se fala na fuga de talentos, não é? E quando os Estados Unidos começaram a popular o seu território a nível geográfico, foram buscar as tais cabeças para conseguir aquilo que hoje têm, não é? Que acabam por ser, quer gostemos, quer não, aqueles que estão a ditar as regras a nível da comunicação global nas várias áreas do conhecimento. E aqui o reto para mim parece-me, dada a minha pouca experiência também, mas cada um, eu acho que nós só conseguimos falar sobre a nossa experiência, não, ainda não conseguimos falar sobre a experiência dos outros, é de perceber o que é que realmente nós, como cidadãos portugueses, responsáveis e querendo fazer algo pelo nosso país, aqui dentro, conseguimos criar meios para que essas pessoas não saiam e se sintam valorizadas tanto ou mais do que lá fora, porque socialmente eu acho que a resposta só pode vir da segurança social, porque eu quando estive fora pagava a segurança social e via o retorno desse pagamento, via o retorno desse pagamento nos serviços que tinha, via o retorno que tinha na assistência médica que tinha, etc. E eu acho que quando alguém vê o retorno de pagar a segurança social, eu acho que muda tudo e sentimos que esse dinheiro está aí para algum lado e está a ter alguma vantagem. Quando nós, como seres humanos, não conseguimos ver isso claramente, há muita gente, e eu aqui já estou a falar, por exemplo, do LinkedIn, numa rede que utilizo, profissional, que utilizo muito, de opiniões, portanto, a nível das redes sociais, quando se coloca Portugal ou estrangeiro a nível de investimento de uma carreira profissional, uma grande fatia diz fora imediatamente, o mais rapidamente possível. Isto para mim é assustador enquanto português. Pois, eu não estava há bocado a dizer, aliás, se calhar fui mal interpretado, quer dizer, eu acho que nós não estamos condenados a emigrar, não é? Portanto, quando eu digo que é uma competência cosmopolita, quase como uma competência, aqui um termo um bocado informático, é o hub, a nossa capacidade de interagir, não é? E de fazer pontes entre povos, entre culturas, eu acho que esse pode ser um produto nacional. E pode ser um produto, pode ser uma oportunidade de empregabilidade portuguesa que nos pode servir no turismo, que nos pode servir na consultoria, que nos pode servir em tudo o que é intermediação. E grande parte da nossa vida é intermediação. E eu acho que que os portugueses são, desde que sejam estimulados para isso, não é? Até porque tiveram uma história, nós às vezes temos que ver um povo também pelos comportamentos relativamente constantes ao longo da história. E isso foi uma coisa que nos caracterizou ao longo da história. Eu acho que devíamos aproveitar essa característica, também, obviamente, muito a nossa característica de bons improvisadores, que somos, de facto. Que somos capazes de ser muito criativos em situação de stress. Por exemplo, é uma coisa que grande parte da Europa Central ou do Norte não é capaz de o ser, portanto, nós temos condições de criatividade, muitas vezes não somos tão inovadores como desejaríamos, ou como, isto é, não pensamos depois na capacidade de acrescentar valor, não é? Mas isso é talvez aquilo que nos falta e que temos que treinar e que temos que exercitar com... agora temos condições, de facto temos uma riqueza enorme, que é de facto o nosso clima, a nossa posição geoestratégica é única, que nos valoriza, o nosso mar, nós temos, a nossa plataforma é uma coisa surpreendente e que pouca gente no nosso país tem consciência do filão que é de facto todas as indústrias associadas ao mar e é algo que pronto, nós temos que claramente que nos orientar e portanto isso são tudo oportunidades de empregabilidade de empreendedorismo no sentido mais lato do termo, não é só fazer empresa, é também estando na empresa, estando na administração pública, sermos capazes de fazer o nosso, ou de conduzir o nosso destino e de fazer o nosso futuro, não é? Que foi isso que eu, foi assim que eu me senti sempre, não é? E sobretudo abrir os nossos horizontes, não vermos pequenino, não vermos curto, tentarmos ver longe e ver de forma bastante alargada, digamos, tentando ser o mais inclusivos possíveis, incorporar, digamos, no nosso pensamento não apenas coisas inventadas em casa, mas tudo o que aí pelo mundo já foi criado. Isto, por exemplo, nas tecnologias é vital hoje em dia, não é? Hoje para tudo há uma norma, alguém criou uma norma, nós temos é que ir atrás dela, não temos que ser nós a criá-la, não temos que ser nós a inventá-la, não é? Porque alguém já inventou, portanto, a nossa capacidade de integrar não apenas pessoas, mas também tecnologias, é de facto o grande segredo para o sucesso. Para o sucesso pessoal e institucional, não é? Essa capacidade de juntar coisas, não é? E perdermos aquela ideia de que a coisa não foi inventada por nós e portanto já não serve. Não, temos que ser capazes de eu costumo dizer, mesmo quando no final dos anos 80 me orientei muito para a questão do cidadão e para os sistemas orientados ao cidadão, se calhar até aí foi quem mais influenciou, por exemplo, foi o CDE, com alguns princípios inovadores que de algumas pessoas que passaram pelo CDE. Devo-vos imenso, não é? A única coisa que eu fiz foi acrescentar mais qualquer coisa, não é? Provavelmente eram pessoas mais do domínio do social, da área jurídica, da área económica, que tinham uma visão inclusiva, de uma visão mais de orientar a missão pública ao cidadão. A única coisa que eu meti foi a peça tecnológica, mais nada. E obviamente daí saíram sistemas completamente reinventados e renovados. Portanto, mas não querias coisas de novo, apenas... um bocadinho humildade. Foi porque, mais qualquer coisa. Meter essa qualquer foi coisa, mais qualquer coisa. Meter a arquitetura de um sistema de informação com uma complexidade que eu imagino que tenha seguramente, está a ser humilde, mas pronto. Luís, eu agradeço-lhe do fundo do coração esta entrevista. Nós podíamos estar aqui seguramente uns belos dias a falar sobre estes temas. Eu espero que... Falham as mais tortulias aí. haverão com certeza mais oportunidades e mais entrevistas como esta. Quero pedir a todos os ouvintes desculpas por algum ruído que houve. Nós também estamos neste momento no Instituto Nacional de Administração. Obrigado pela vossa atenção e um abraço a todos.